A Voz do Brasil, Caderno de Economia. Telecomsat vai expandir suas atividades no país. Unidade vai ser construída no interior do estado de São Paulo com grandes investimentos. Samira Yunis. A Telecomsat, telecomunicação via satélite, do Canadá, vai instalar, no próximo ano, uma fábrica de aparelhos de telefone em uma grande área industrial no país. O senhor Robert Wiener, o novo diretor de vendas da empresa no Brasil, comunica que a primeira fábrica vai ser em Campinas, cidade do interior do estado de São Paulo. A Telecomsat trabalha com aparelhos de última geração. Hoje, a empresa tem várias fábricas nos Estados Unidos, na América Latina e na Europa.